Alô, muito bom dia. É o TAN 3601, autorização para São Paulo, Congonha, centro da Hotel. Bom dia, TAN 3601, informação Hotel correta. São Paulo, Congonha, centro 3601, aprovado. O senhor está pronto para cópia? 3601, aprovado. Está pronto, senhor. Na sua escuta. 3601, motorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, na para Zulu no meio, até Brava até o Zulu, após direta posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em usando zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5441 no TAN 3601. Afirmativo, então autorizado com Congonhas nível 360 pela Absolu 16 após DCC Trive. Decolada 10 com curva à direita da Euleda Bridge, controle 208, transponder 5441 no TAN 3601. 5441 no cotejamento correto, TAN 3601. No portão 8, chame pronto por pushback acionamento. Reportará da 3601, obrigado. 3601 para pushback e acionamento no 8. Então, 8 aprovado, pushback e acionamento no 3601, chame táxi. Chama na próxima, táxi da 3601. Zero para o táxi com 74 a bordo, Fernando Galeão com 4 horas. Horas Galeão, por gentileza, confirme 074. Afirmativo, senhor. Copiado, TAM 3601, táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, TAM 3601. Pátio, Índia, se botará pronto no ponto de espera da 10, TAM 3601. Comando Espera, pronto, TAM 3601. TAM 3601 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 140 graus com 13 nós. Livre, alinhar adequada 110, TAM 3601. TAM 3601, decolando 51, chama agora o controle em 120.8, bom voo. 208, muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3601. Bom dia, 3601, contato radar decolagem direto Leda. Direto Leda, TAM 3601. 3601, passa-se nível 140, chama Centro Recife em 125, decimal 10. Bom dia. 2510, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Dan 3601.